preparado pro combate, fazendo melhor defesa, usando o próprio ataque. Cada palavra um tiro, cada rima um baque, jogando, fazendo cada pino um strike. Sou CW base, guerrilheiro da linha de frente, maquinado até os dentes, cheio de bala no pente. Inteligente, diferente, rima infectada, invade a tua mente, invade a tua casa. Poesias agressivas no seu raciocínio, o rap é a arma que tá no meu domínio. Sobe na neblina de aroma hipnotizador, santa erva, erva santa que me acalmou, que me deixou zen em meio à conquista. Maloqueira lá do marginal do ataque terrorista, espalhando epidemia pelo mundo afora, até chegar aos grandes polos é questão de horas. O ataque chegou, a bomba explodiu, espalhando epidemia em todo o Brasil. O ataque chegou, responsável sumiu, quando fome culpado, os dois têm me viu. O ataque chegou, a bomba explodiu, espalhando epidemia em todo o Brasil. O ataque chegou, responsável sumiu, quando fome culpado, os dois têm me viu. O estrago foi grande, abalou o Senado. A Dilma escutou, me chamou de alienado. Revolucionário, homem bomba largado. Do rap bolado, suspeito do olho baixo. Mas um realista, calculista, friamente tático, enxergando o povo apenas com o básico. Quem foi ignorante vai ter um final trágico. Nessa cidade sou o MC mais sádico. Sábio, rápido, MC do flow mais pesado. Quando eu rimo, os bicos ficam de bico calado. Fruto de um trabalho de muito tempo, causando a inveja da conquista dos meus feitos. Se é pra chorar, já tô dando risada. Se é pra me calar, tenho canções gravadas, lutando pra fazer um rap de conteúdo. Se os falsos escutar, vão até cortar os pulsos. O ataque chegou, a bomba explodiu, espalhando epidemia em todo o Brasil. O ataque chegou, responsável sumiu, quando fome culpado, os dois têm me viu. O ataque chegou, a bomba explodiu, espalhando epidemia em todo o Brasil. O ataque chegou, responsável sumiu, quando fome culpado, os dois têm me viu. Já sumi na neblina.